eu ouço peito. Não sei dizer ao certo o que acontece aqui. Só vejo bala pipoca voando pra todos os cantos aqui e dali. Calibre 38, pistola R15. Pipoca queima roupa, está executado. Crime com oitão na mão, pulando se acha o poderoso. Já matou um, já matou dois, agora quer matar de novo. O mundo é céu de ferro com a paisagem enferrujada. Calibre cromado é o preferido de toda a rapaziada. Não há como evitar, não há como escapar. O vídeo já está solta, mas a cura ninguém dá. São feitas mobilizações, campanha contra as armas para evitar que inocentes sempre acabem na bala. Já tô cansado de ver o que acontece aqui. Um alerta contra a morte, falou o WMC. Quando for convidado para subir ao morro, olho aberto, chega e peça socorro. Hoje em dia, em meio a tantas armas, tantos tiros, tantas mortes, periferia pede socorro. Eu sou esse zona norte. Convidado para subir ao morro, olho aberto, chega e peça socorro. Hoje em dia, em meio a tantas armas, tantos tiros, tantas mortes, periferia pede socorro. Eu sou esse zona norte. Mano, letal está na área. Como um zagueiro na marcação, eu dou um grito contra as armas. Me pergunto até quando predominará este som que nos traz a ideia de muita morte e muita dor. E não existe mágoa ou arrependimento. A morte chega, é bala, é fogo e eu lamento. O clima tá pesado, cuidado meu chegado. Escolha outro caminho para não ser baleado. PT, oitão e outros calibres. Um campo de guerra onde inocentes nunca vivem. Em meio a tantos tiros, tamanha violência. Quem vive mais é forte, passou da adolescência. Por isso eu vou fazer que alguma coisa mude. E você, qual será a sua atitude? Periferia pede socorro. Eu sou esse zona norte. Convidado para subir ao morro, olho aberto, chega e peça socorro. Hoje em dia, em meio a tantas armas, tantos tiros, tantas mortes, periferia pede socorro. Eu sou esse zona norte. Canta da realidade, daqui de onde estou. Sem rabo preso, sem medo da morte. Aqui quem fala é Terry Joe. Mano, eu tô ligado, e você também. Quem atira primeiro cava sua Amém. Própria cova. Fique sabendo que minha arma já está carregada. Metralhadora verbal, prestes a ser disparada. Com consciência, sei tanto eu quanto você. Estamos sujeitos a morrer com um tiro na testa. De pouco a queima, roubo no peito. Na poesia sujei mais mortes e cresce artilharia, fazendo com que nossas chances de sobreviver sejam mínimas. E na periferia, tua chance ainda menor. Em uma mistura envolvente de bala com pó. Se esquecem de um dos 10 mandamentos. Não respeitam ao seu próximo e elaboram aos pensamentos. Acreditando estar seguindo o recado que é da hora. Alguns pegam a arma e matam o cara agora. Outros já exercem essa profissão logo quando criança. Desde pequeno espalhando o sangue, a morte, o medo e a desesperança. O que deveria ser um mundo aberto a novas experiências. Se transforma no submundo, cheio de consequências. Onde quem primeiro atira é aquele que vive mais. Tem que ser bem esperto, andando pra frente, olhando pra trás. Cartão postal, manchado com sangue. Mortos jogados ao chão, tiro, briga de gangue. Já não me pressiono ver mais uma morte aqui, eu não fico surpreso. Mais um corpo sendo destilado no chão, aqui é rotineiro. Pode crer, é tal. E é nessas horas que eu me pergunto, de quem é a culpa, tá ligado, mano? Eu não sei! É tão difícil te dar a resposta, mas em um minuto eu te trago a solução. Uou! É conscientização. Conscientização? É conscientização, meu irmão, conscientização. Quando for convidado para subir ao morro, olho aberto, chega e peça socorro. Hoje em dia, em meio a tantas armas, tantos tiros, tantas mortes, periferia pede socorro. Eu sou esse zona norte. Convidado para subir ao morro, olho aberto, chega e peça socorro. Hoje em dia, em meio a tantas armas, tantos tiros, tantas mortes, periferia pede socorro. Eu sou esse zona norte. Convidado para subir ao morro, olho aberto, chega e peça socorro. Hoje em dia, em meio a tantas armas, tantos tiros, tantas mortes,